Se vocês acham que gostamos de zoar o Crepúsculo só porque achamos que a Lagoa Azul é melhor que ele, então vocês acertaram. Gostamos tanto que nosso tema de hoje é inspirado neles, os chupadores de sangue, também conhecidos como vampiros e que gostam de fugir de um raio. Eu sei o que você é. Diga. Alto e claro. Diga. Vampiro. E está com medo. Não. Então me faça a pergunta mais óbvia. O que nós comemos? Eu sou o Gui Rabelo e hoje nós vamos trabalhar com o tema vampiros. Bom, eu sou o Elmir Rabelo e eu queria dizer que o último episódio de cada anime não deveria ter abertura, afinal de contas, é o encerramento da história. Muito boa, Elmir. Essa não estava no ensaio, muito boa. Então vamos começar falando sobre a origem dos vampiros. Ou não, o Elmir tem um recado para dar para vocês hoje sobre o nosso podcast e a natureza dele. Sim, eu discutindo com o Gui, queria falar aqui, deixar claro para todos os ouvintes aí do podcast e acho que também futuramente para nossos projetos e cabe também ao farolcultural.com, visitem lá, é que o nosso podcast, principalmente, não é um podcast informativo. Portanto, se você, enquanto nós falarmos aqui, todas as informações vão estar mais relacionadas às nossas experiências. É claro que temos uma pesquisa antes de iniciar qualquer podcast sobre o tema, mas o objetivo dele, a natureza do podcast, não é um podcast informativo. Aqui não é o Jornal Nacional, não espere o William Bonner. Portanto, aqui vai conter erros e cabem a vocês estarem interessados a buscar fontes e comprovar qualquer informação citada aqui. E nos corrigir também, não é, meu? É por isso que é muito válida a opinião e a participação do Thiago. Nós estamos citando o Thiago porque ele foi um dos que mais participou com seus comentários. Então, vocês nos ajudam a construir o Farolcast. Essa é a ideia, realmente. Não tem como, por exemplo, no tema de hoje, vampiros, que nós vamos iniciar a discussão daqui a pouco, não tem como em um tema como esse, por exemplo, nós assistirmos todos os grandes clássicos de vampiros. Eu trabalho, então, nós temos uma vida social também, temos as leituras que têm sido aceleradas para fazermos as resenhas, para manter o farolcultural.com ativo, temos a página do Facebook para trabalharmos. Então, realmente não tem como nós assistirmos, por exemplo, todos os grandes clássicos, nós lermos todos os grandes clássicos, nós lermos os livros atuais, né, os contemporâneos, e que são sucessos também aí nesta linha vampiresca, por exemplo. Então, a ideia é que vocês participem com seus comentários, por isso que a gente publica antes o tema, e por isso que a gente também solicita a participação de vocês. Que essa é a ideia, é que o Farolcast seja construído por todos nós. O Farolcast está no início e isso é muito mais importante ainda, a participação de vocês. Se torna ainda mais importante por isso mesmo. Bom, dito esse recado aí do Elmir, nós vamos começar aqui então falando sobre a origem dos vampiros. Quando nós falamos da origem dos vampiros, é importante deixar claro o seguinte: o vampiro não existe somente em uma cultura. O vampiro, ou esse ser vampiresco, um ser que seja semelhante à ideia de vampiros, essa ideia de vampiros que nós temos aqui no Ocidente, ela existe em diversas culturas. Então, quando nós estamos falando aqui de origem, nós estamos falando da origem principalmente na literatura. Só para deixar muito claro isso, né, Elmir, para que não haja nenhuma confusão depois na interpretação da nossa fala, do nosso discurso aqui sobre isso. Sem dúvidas, como eu discuti com o Gui, o foco é a literatura e a cultura também, né, aí séries, filmes e jogos. mas o foco maior na literatura. Porém, acho que a gente, como é um tema relacionado diretamente aos vampiros, não podemos deixar de citar as suas origens na história aí da humanidade. Portanto, exatamente. Por exemplo, na Sérvia existe o Dampir. O que causa o vampirismo na Sérvia, né? O que causa esse surgimento do Dampir? É justamente o incesto. Olha que coisa interessante. É o incesto que causa o vampirismo. E que esse assunto é um tabu nessa região. Como é que a gente se livra? Como é que a gente pode matar o Dampir? Cravando um prego na cabeça dele, no pescoço ou no umbigo. Com carinho. Então, isso é uma forma diferente de nós pensarmos o ser vampiresco. Então, nós estamos acostumados com essa visão, ou essa visão clássica do Conde Drácula, que ficou aí, que realmente virou um clássico no século XX, o livro do Bram Stoker, do escritor irlandês Bram Stoker, ou com essa nova visão de vampiros que nós temos atualmente, que é uma visão que veio junto com a L.J. Smith, ali com Diários de um Vampiro, e também com a visão que nós temos ali com a saga Crepúsculo, que talvez seja ainda mais famosa do que o próprio Diário de um Vampiro, mas isso aí é um assunto para o próximo bloco. Eu acredito em fadas. Mas, falando aí, Gui, sobre essa questão realmente interessante, né, do fator de ser uma visão diferente do que a gente está acostumado da origem do vampiro, né? Mas acho que isso está relacionado à linha histórica no geral. Toda a história, normalmente, é definida a partir da visão dos europeus, né? Então, é bem comum também, eu acho, que tema vampiro, a gente também está ligado a essa visão mais europeia do vampiro aí. É verdade. O que você disse faz todo sentido, que, inclusive, como professor de história, é algo que a gente discute muito, que por muito tempo a visão que nós tínhamos, inclusive de nossa própria cultura, era a visão do europeu sobre o nosso próprio povo. Já que você falou na Europa, é importante citar que, por exemplo, na Europa, ali em 1616, o cientista Ludovico Fontinelli, ele publicou o Tratado dos Vampiros, onde ele dizia o seguinte, que a pessoa se tornava vampira, né, ou vampiro, devido a um vírus. Era um vírus vampírico, e era o VVH, o vírus vampírico humano. É algo interessante de se pensar. Era uma contaminação que era dada através de um vírus, e não era algo sobrenatural, não era uma ação demoníaca, mas era algo que a ciência poderia explicar. Lembrando que nós estamos falando aí do ano de 1600, então a gente tem que respeitar a época histórica. Mas é interessante você pensar que já em 1600 se discutia o vampirismo de uma forma mais séria, procurando tirar aquela ideia do sobrenatural. Também a gente tem que olhar a época, porque nós temos ali toda a ideia do renascimento, do humanismo, né? O homem no centro das coisas. Então, se pregava o pensamento realmente científico, a racionalidade. Então, o Ludovico, ele defendeu essa ideia, né? Defendeu a ideia aí que ele escreveu no Tratado dos Vampiros, mas isso custou muito caro para ele, porque ele não passou impune diante da Inquisição. O Papa Paulo V simplesmente o condenou à fogueira, e ele foi executado na praça pública de Florença e foi queimado na fogueira. Então foi algo que custou muito caro para ele, mas hoje serve, aqui para o nosso Farolcast, por exemplo, né, serve como um novo ponto de vista sobre a ideia dos vampiros e sobre essa ideia de origem dos vampiros, no caso, né, na visão europeia. Eu acho que, assim, ele, infelizmente, naquele tempo, né, em que a gente tinha o poder da Inquisição aí, ninguém passava impune da fogueira quando vinha com novas ideias, né? Mas o caso é que se fosse hoje em dia, certamente ele ganharia um prêmio Nobel. Porque hoje em dia, inclusive, o poder do sangue, que é algo que está muito ligado ao vampiro em si, o poder do sangue, o poder de rejuvenescimento do sangue é estudado pela própria ciência. E existe um documentário no History Channel que fala justamente sobre isso, sobre o poder do sangue. Então é algo que a ciência já estuda. Claro que não foi com o mesmo foco, né, que o Ludovico Fontinelli estudou ali em meados do ano de 1600. Mas continuando ainda sobre a origem do vampiro, ou a origem do vampiro como nós vemos, como você mesmo disse, né, esse vampiro europeu, na literatura, por exemplo, ele foi muito inspirado no Vlad Tepes, ou no Vlad III, que era governante, de um território que corresponde hoje à atual Romênia. O Vlad Tepes, ele era um governante muito, muito surreal. Então, assim, caro ouvinte, se você ainda não o conhece, e eu digo não o conhece no sentido realmente de história, procure conhecê-lo, mas leia o livro com uma certa distância, porque o Vlad Tepes não era a flor que se cheire. Para mim, para você ter uma ideia, existe muita... uma aura, na verdade, né? Existe uma aura muito mitológica em torno do Vlad Tepes. Tanto é que o Vlad Tepes, o Vlad III, como você queira chamar, ele, em determinado momento, diz a lenda, que ele viu um camponês, viu que o camponês estava com a roupa suja, e ele perguntou, suja e amassada, perguntou se ele era casado. O camponês disse que sim, que era casado. Ele perguntou se a esposa dele era saudável. O camponês respondeu que sim, que era saudável. Ele mandou chamar a esposa dele, decepou as mãos da esposa dele, deu uma outra esposa para o camponês e fez com que ela servisse de exemplo, né, a antiga esposa, servisse de exemplo para a nova. Imagine a cara da nova esposa, olhando a antiga com as mãos decepadas. Acredito eu que ele era um senhor muito cuidadoso e atencioso para os seus súditos, e acho que muita gente aí devia se esperar um pouco aí no Vlad. Não, pense você como era, entre aspas, vou cometer um anacronismo aqui, como era a governanta do castelo do Vlad Tepes. Um erro e uma mão saindo fora. Exatamente. Quebrou uma taça, uma mão a menos. Quebrou outra taça, outra mão. E aí vai, até não restar nada. Era quase um Jack Estripador, na verdade. O Vlad Tepes, então, o Vlad III, era realmente um governante fora de série. Vale ressaltar também que ele foi conhecido como Drácula, né? Ou como Drácula, na verdade, porque Drácula foi como o Bram Stoker o chamou, mas Drácula, então o Vlad Tepes, na verdade, ele era apelidado de Drácula, porque ele fazia parte da Ordem do Dragão, uma ordem religiosa, e por isso que daí vem o Drácula, né? Que tem a ver com o dragão no dialeto em que ele estava inserido na cultura do Vlad Tepes. Sobre a origem dos vampiros, ainda a gente tem que deixar claro o seguinte. Na nossa visão ocidental sobre o tema, na maioria das vezes o vampiro é um ser que, como todos nós sabemos, não sai ao sol. Isso é fato, e a gente percebe, inclusive, que a gente fica aqui brincando sobre o Edward Fada, mas quando ele sai ali ao sol é porque o céu está nublado. É quando ele sai, durante os filmes e tudo mais. E aí, gente, cabe aqui um destaque. Eu falo do filme porque eu assisti os filmes. Eu não li os livros, conforme eu falei no Farolcast número 1. Sobre isso aí, Gui, eu acho que a questão do sol, acredito eu, que seja a característica mais predominante do vampiro, assim, em todas as obras, provavelmente, né? Acredito que esteja assim, que ele não saia ao sol. A gente vê várias modificações, né, de característica dos vampiros, assim como a do Edward, que é ele brilha, né, não morre, mas ainda assim o sol é uma característica predominante no vampiro, até mesmo no crepúsculo. Essa é uma das características marcantes, conforme você disse. Uma outra característica marcante ainda sobre esse tema, que a gente pode aqui destacar, com certeza nós vamos encontrar, é o caráter sedutor destes vampiros na literatura, por exemplo. De Drácula aos vampiros de The Vampire Diaries, eles têm essa aura sedutora que faz com que as vítimas se aproximem mais e estejam mais vulneráveis aos seus ataques, né, às suas investidas. Nós vemos esse tipo de sedução um pouco mais variada, não na sedução, na sensualidade, acho que no livro do Stephen King, Salem, ou A Hora do Vampiro, que o vampiro da história em si, ele tem uma certa influência, por assim dizer, ele consegue ter uma atração, mas não na sensualidade, mas com que a pessoa se sinta mais próxima a ele, mais focada nele. Exatamente. Então, sobre A Hora do Vampiro, que nós vamos comentar mais detalhadamente, O próprio Stephen King, ele tem o livro, né, do Conde Drácula como um dos grandes clássicos, ou os três maiores clássicos da literatura de terror. Para o Stephen King, ele diz isso, né, que o Conde Drácula está entre os três maiores clássicos da literatura de terror. E, de fato, realmente, o livro do Bram Stoker, ele é sem igual. Ele tem um enredo muito interessante, uma escrita muito boa de se ler. Lembrando que ele só se tornou clássico, só se chegou ao patamar de clássico no século XX. Ele foi aí publicado no ano de 1897, mas ele só chega ao patamar de clássico no século XX. Então, assim, o Bram Stoker, que é um escritor irlandês, o autor de Conde Drácula, ele inspirou muitas pessoas depois, principalmente no século XX. Ele inspirou muitas outras obras. É realmente um livro de cabeceira para muitos. Eu, particularmente, eu gosto muito. Eu já li, faz muito tempo que eu li. E talvez por isso que até hoje eu veja o vampiro clássico. Esse é o vampiro que faz com que eu invista tempo na leitura. Uhum. E talvez eu crie uma resistência maior para os livros da Elliot Smith, né, que é ali Diários do Vampiro, e para a própria saga Crepúsculo por causa disso. Eu acabei criando essa resistência porque eu acredito que adaptações são interessantes. Eu acho que você fazer releitura é muito interessante. Mas é igual quando você assiste, por exemplo, The Voice, e você vê uma pessoa cantando uma música do Guns em bossa nova, sabe? É alguma coisa. Exatamente. A comparação é tão surreal, mas essas adaptações também chegam a ser surreais em determinados momentos. Então você adapta demais, faz uma releitura muito, muito radical, muito drástica de determinado tema, que você acaba descaracterizando aquele tema. Então eu senti um pouco de dificuldade nisso. Mas fazendo algumas pesquisas até sobre os vampiros da saga Crepúsculo, eu achei até interessante muitas coisas que eu não conhecia, por exemplo, que a gente vai falar logo mais sobre isso. E só para continuar, né, nesse campo da comparação entre culturas diferentes e os seus seres vampirescos, tem um que me chamou muita atenção. Eu acho que esse você também não conhece, amigo, quem está nos ouvindo dificilmente ouviu falar dele. A pronúncia, eu não sei se é a pronúncia correta, porque o país de origem é Gana, mas escreve-se Adizê. Adizê. Adizê? Isso. Adizê o quê? Adizê. Então, Adizê, né? Adizê. Diga, então. Direi. Esse Adizê, que é um ser que também características vampirescas, olha que particularidade interessante dele. Ele assume a forma de um vagalume. De um vagalume? Se você achou estranho o Edward brilhando, pense o Adizê, que assume a forma de um vagalume. Agora eu sei. Eu sei aonde o Edward foi inspirado, aqueles vampiros. Ele é um vagalume. Ele é um Adizê. Ele é um vagalume. Então, boa. Esse ser vampiresco aí de Gana, ele se alimenta de sangue de crianças, azeite de dendê e água de coco. Ele é da Bahia! Vem cá, ele é o quê? Ele é o Saci Pererê? Ele também trança o cabelo dos cavalos? Ele é nosso conterrâneo, amigo. Ele é um vampiro baiano. Ele gosta de água de coco. Mas veja que interessante, não é assim? É da cultura aí de Gana, mas é algo pra gente pensar que, no seguinte, não dá pra gente cravar. E aí é um trocadilho, realmente, né? Não dá pra gente cravar uma origem do vampiro. O vampiro aprovou o seu trocadilho. Aprovou, não é? Ou não, porque esse negócio de cravar uma estaca no coração, ele vai logo pensar, então talvez ele não aprove. Mas assim, é fato, não dá pra gente aí, né, precisar uma origem, porque cada cultura tem uma entidade, né, que se assemelha ao vampiro clássico aqui, clássico para nós, claro. Então, essas são as curiosidades sobre a origem do vampiro, né? Ou a origem dos vampiros. Sim, é exatamente uma coisa legal sobre isso que você acabou de falar. É porque enquanto eu fazia a minha pesquisa, eu acredito que também vocês fazendo, eu notei uma coisa. Tinha muita gente que datava a origem dos vampiros a partir do Vlad, sim, entendeu? E, na verdade, a gente tem a origem dos vampiros muito mais antigas, que é a partir da Mesopotâmia. Então a Mesopotâmia estava lá entre os povos antigos, né? Depois da pré-história, assim. Então, os criadores da escrita, exatamente, né? Então é uma coisa muito mais antiga. A gente tem relatos, assim, de não eram vampiros, eles não tinham essa definição, mas os seres que originaram o vampiro que a gente conhece já tinham relatos sobre eles em civilizações muito mais antigas do que o Vlad. Então, se você pesquisar alguma coisa e ver aí que é datado a partir do Vlad, então provavelmente essa informação está errada. É lógico que a gente tem o Vlad como um precursor maior dessa nova visão de vampiro, desse vampiro clássico que a gente tem. Então é diferente, mas assim, é datado de muitas mais civilizações que chegou a construir esse Vlad, esse Drácula pra gente. É, até porque o Vlad Tepes, ele é ali, né, de 1400, então, de meados de 1400. Por exemplo, para não ir tão longe, como você falou da Mesopotâmia, a gente pode ir até a Índia, que nós temos ali o Brahma Purush, que é uma entidade, que é um deus, inclusive, né? E faz propaganda à cerveja Brahma. Cerveja Brahma. Mas assim, que ele é só que o Brahma Purush não bebia Brahma. Ele bebia justamente sangue, e sangue geralmente dos bebês, através de seu crânio. E depois comia o seu cérebro. Então assim, era uma espécie de vampiro zumbi. Ele é um zumbi vampiro. Exatamente. É, mas ele é uma divindade, certo? Sim, ele é uma divindade. É porque normalmente, né, a gente tem a relação de beber sangue em todas as culturas, está relacionado a algo maligno, normalmente. Assim, é, o ser que bebe sangue em diversas culturas está relacionado não ao vampiro em si, mas estaria sempre relacionado a algo maligno. Até porque o sangue tem essa questão relacionada à vida. Portanto, uma vez que você bebe o sangue de outra pessoa, seria como você estar roubando essa vida para si. É, você encontra isso na própria Bíblia, né? Essa orientação lá no livro de Deuteronômio, para que não se beba sangue, porque o sangue é a vida. Então, nós temos realmente essa ligação do sangue com a vida. E temos também aí, né, como você estava citando as origens aí dos vampiros, temos também, claro que devemos citar aqui, que agora que você falou da Bíblia, o Caim, né, que chega a ser relatado por algumas pessoas como o primeiro vampiro, quando Deus aí puniu ele, para ele seriam a partir daí então a criatura da noite, e por ter derramado sangue de seu irmão, a partir daí deveria sobreviver como a criatura maligna da noite, sobrevivendo a partir do sangue também de outras pessoas. É. Então temos a origem aí também nos hebreus, aí, na história da Bíblia. Exatamente, porque a ideia do sangue, ela está muito ligada, como você disse, né, essa questão da vida, e automaticamente quem consome o sangue tende a ser uma pessoa, né, ou um ser voltado para as trevas. O próprio Vlad Tepes, Vlad III, ele mesmo, o governante aí que hoje seria a Romênia, ele tinha um hábito, segundo dizem, de alguns hábitos estranhos, né? Ou peculiares, no mínimo. Ele se alimentava, ele fazia o seu almoço, por exemplo, diante das vítimas empaladas por ele, enquanto elas estavam lá sofrendo e agonizando. Ele, entre uma comida e outra, ele molhava o seu pão ali, não no azeite, como é costume de algumas culturas, mas sim no sangue, né? E aí você vê a Elizabeth Bathory, por exemplo, também, né? A Condessa de Sangue. Então, assim, nós temos vários e vários casos onde essas pessoas que foram taxadas de ou de demoníacas, né, ou de sombrias, elas consumiam, de alguma forma, sangue. Então, o sangue ele tem uma presença muito forte nesse tema do vampiro. Inclusive, como a gente falou, em outras culturas. O sangue realmente ele tem essa ideia de vida, conforme já foi dito aí por nós. Diante disto, nós terminamos esse bloco aqui sobre a origem dos vampiros e vamos agora partir para curiosidades sobre os vampiros e evidências históricas, que é com você, Leomir. Beleza, então vamos seguindo aqui para o próximo bloco. Começando aqui sobre algumas curiosidades sobre os vampiros, né? É um ser aí que envolve muito mistério, muitas versões de suas lendas, histórias, e qualquer arte que apareça aí, seja filme, série, né? Então, eu acho que uma coisa legal para começar falando, uma curiosidade, seria o mito do alho, né? A gente tem esse mito aí de que o vampiro tem medo de alho, é afastado a partir do alho. E foi realmente o Bram Stoker, autor do Drácula, que introduziu aí essa teoria de que os vampiros teriam o medo do alho. Mas a verdade é que o método usado de usar alho, espalhar alho pela casa, era usado aí pelos romanos para afastar o medo que eles tinham de qualquer ser maléfico, qualquer ser maligno, ou até mesmo medo aí de qualquer coisa que tivesse espreito à noite, né? A gente vê muito aí sendo usado, normalmente hoje nos vampiros mais modernos é uma coisa que acabou desaparecendo, então não tente usar o seu alho para afastar vampiros porque não funciona mais, a menos que seja o Drago. É interessante porque a gente volta àquela questão da importância do livro, né, O Conde Drácula, do Bram Stoker, no mito do vampiro, né, no mito ocidental do vampiro. É como você disse no bloco anterior, parece que, na verdade, tudo começa com o Conde Drácula, que foi inspirado em Vlad Tepes, o Empalador. Então, assim, ele realmente fez, literalmente, ele fez escola no assunto vampiro, o Bram Stoker. Sim, ele é, acho que, o maior difusor do ser vampiro para toda essa cultura aí que acabou, né, agradando todo mundo. Mas, seguindo, uma coisa que eu queria falar é porque temos, assim, falando sobre curiosidades, não estou falando sobre curiosidades relacionadas ainda à literatura em si, mas um pouco mais relacionada às lendas, histórias e origens dos vampiros. E um pouco para quebrar o ar, assim, dos vampiros da literatura, o que seria um vampiro, para definir um vampiro? Porque na maior parte das vezes, o vampiro ele seria representado na história como um cadáver nascido, que aí a gente já vê porque o caixão, né? O caixão ser tão importante assim, aparece muito nos vampiros mais clássicos. É porque enquanto eles saíam daí da sua tumba, do seu caixão, procurando sangue para manter sua aparência viva, então depois da sua caçada da noite, ele chegava e voltava pro seu caixão. Então o vampiro na história ele seria representado não como esse conde que a gente está acostumado, essa pessoa rica e influente que a gente vê muito, né? Tem os vampiros aí em seus castelos ou suas casas luxuosas e de grande influência na sociedade. Mas na história mesmo ele seria mais ou menos um morto realmente que dorme lá na sua cova e sai à noite para caçar. Então ele é muito menos encantador naturalmente assim na história real de suas lendas do que a gente está acostumado a ver aí na literatura. Então o vampiro na verdade seria esse morto, até ele é representado um pouco nas histórias como uma pessoa inchada, né, com a pele mais rosada. Eu acho que, ou extremamente pálida, né? É isso, ou pálidas, e eu acho que isso aí foi um grande repercussor para que essa questão do mito vampiro naquela época fosse espalhado, porque você, se você abrisse uma cova e visse um morto mais inchado, mas com aparência um pouco mais vívida, as pessoas consideravam que aquele morto ali na verdade era um vampiro, e ele é por isso que também a gente vê na, se a gente pesquisar, chegar a encontrar muitos objetos perfurantes nas covas, nos caixões desses mortos, porque enquanto o corpo inchava, colocavam-se esses itens perfurantes para evitar, para já que ele fosse morto a partir daí mesmo, ou seja, ele nem ia conseguir sair da cova. Então a gente quebra um pouco essa curiosidade, um pouco esse misticismo de ser encantador, né? É mais o vampiro realmente morto que sai à noite só para caçar e manter sua vida, a vida miserável do que seria na verdade a vida de um vampiro. É, porque nós temos que lembrar o seguinte, nem todo vampiro tem justamente esse ar sedutor, esse ar encantador, esse glamour, né? Nós temos também os vampiros que são seres repugnantes, lembrando que eles têm os seus instintos animais. Então, a gente tem que desconstruir um pouco essa ideia, principalmente agora, que a gente ainda vive uma febre, né, vampiresca ainda, principalmente na parte das séries. E aí um grande exemplo é The Vampire Diaries, The Originals, enfim. Mas quebrar um pouco essa ideia lá do Stefan e do Damon, aqueles vampiros que são modelos e tudo mais. Nem todos os vampiros são daquele modelo, nem todos os vampiros seguem aquelas características. Claro que ali foi uma visão da L.J. Smith, né? Então a gente respeita isso, é interessante, claro. A gente sabe que tem realmente o vampiro, ele exerce o seu glamour, até porque um vampiro clássico ele não entra numa casa sem ser convidado. Mas ele faz com que ele seja convidado, né? através ele influencia as pessoas. Exatamente. A convidá-lo. Uma informação interessante ainda, uma curiosidade bem interessante sobre os vampiros, que a gente lembra muito de quando a gente fala em prata, a gente pensa no lobisomem, no inimigo mortal do vampiro. Mas a prata, ela também é prejudicial ao vampiro. Ao vampiro clássico, né, que nós estamos falando aqui principalmente. Então, assim, ela é prejudicial. Objetos de prata, quando em contato com a pele do vampiro, queima, né, o vampiro instantaneamente. Então, muita prata imobiliza o vampiro. Então, é interessante. Sim. A curiosidade nesse bloco que nós estamos falando de curiosidades, é legal a gente pensar isso. Você estava citando aí o The Vampire Diaries, que é uma série, e se eu não me engano, você falou que é um livro, eu não sabia, é um livro? É uma coletânea de livros. O primeiro livro foi lançado em 1991, inclusive. Meu Deus do céu. Tem livro também, é pra aturar? Tem livro. Mas que coisa. Mas, assim, com todo respeito, né, pra quem gosta. Mas, assim, a gente falando aí sobre essa questão da prata, não sei o The Vampire Diaries, nunca assisti nenhum episódio. Sinceramente, nunca assisti muita vontade. Mas, em questão do Crepúsculo, que eu assisti os filmes, nos filmes, pelo menos, nunca foi usado pra machucar os vampiros. Mas em True Blood, nós vemos que a prata realmente machuca os vampiros. E eles são muito suscetíveis à imobilização por prata. E eu acredito aí que no primeiro episódio apareça algo sobre isso. Seguindo uma curiosidade. Sobre aquela razão dos reflexos, né? Que a gente tem no vampiro clássico, que ele não é refletido aí... Não possui reflexo. É, no espelho. Então, acho que se a pessoa não, ou nunca precisou, ou nunca deduziu essa teoria, é porque acredita que o espelho só é capaz aí de refletir a imagem do corpo combinado com a sua alma. Então, você vê aí a imagem de uma pessoa viva, né? Deveria ter alma... E então, a partir dessa combinação alma e corpo, seria refletida no espelho. E é por isso que acredita-se que os vampiros não têm reflexo, pois na verdade eles já estão mortos. Portanto, eles não têm alma. Então, aquela pessoa que está ali, na verdade, ela já morreu. E é uma coisa que aparece muito no filme do Van Helsing, pois mostra a história do Drácula lá, um pouco diferente, que ele morreu, né? Foi ao inferno, fez um trato com o diabo e voltou. Então você vê aí um pouco da troca de personalidade, pois como é uma pessoa que já passou pelo estado de vida, também tem a troca de personalidade, por a partir daí começaram a ser um ser representado como maligno. Então a gente vê isso, ele realmente não tem alma, portanto todas aquelas emoções humanas nele chegam a desaparecer. Inclusive a sua alma, que acaba resultando em um não reflexo ao espelho. E sinto dizer, se os vampiros fossem reais e se algum conhecido seu tornasse-se um vampiro, você provavelmente seria a primeira vítima dele, ou uma das primeiras, pois eles voltariam para pegar as pessoas próximas a ele, segundo aí as lendas dos vampiros. Se nós analisarmos inclusive o contexto do livro, né, A Hora do Vampiro, que nós vamos falar a seguir, mas só para adiantar diante desse fato que você citou, é o que acontece em A Hora do Vampiro. As principais vítimas justamente são pessoas que são próximas àquele que se tornou um vampiro. Sim. Então, mais uma vez, a gente diz que o Stephen King, ele é um escritor clássico, né? Ele segue essa linha. E essa linha, exatamente essa linha clássica, é interessante. Ainda sobre as curiosidades, a ideia do sol, não é, como fraqueza. Sim. Então, assim, quanto mais velho é um vampiro, mais suscetível ele está às queimaduras do sol. Exatamente. E por mais forte que ele seja, porque o vampiro, tipo, de acordo com que ele envelhece, mais forte ele fica. Só que automaticamente a fraqueza dele também em relação ao sol aumenta. É interessante a gente perceber isso, né? Tem isso aí no... A gente vai falar lá na frente sobre séries, que é o True Blood, que eu acabei de citar. Tem realmente essa questão. Uma coisa legal sobre os vampiros daquela série que eu achei é que quanto mais velho o vampiro, mais forte ele é, mas também mais suscetível ao poder do Sol ele fica. Agora, veja bem o que é interessante, assim que eu vejo nisso, né? O que chega a ser até um paradoxo, ou que nos faz pensar, pelo menos. Morto, né? O vampiro, já que é um ser morto, quanto mais velho ele é, mais forte ele fica. Agora, o ser humano, enquanto ser humano é vivo, sim, com alma, quanto mais velho ele é, teoricamente, né? Mais fraco ele fica. Sim. Mas, em compensação, a sua sabedoria fica mais elevada. Só que, se a gente traçar um paralelo, na verdade, dá para você pensar um pouco nessa questão de força, né? De qual a simbologia que está por trás do vampiro que é mais velho ficar mais forte. Então, assim, é só porque ele tem a questão daquela vida, né? Quase que vida eterna, praticamente, a não ser que cravemos aí uma estaca em seu coração. Mas, assim, e porque, quanto vivos, a gente também não pensa da mesma forma. Sim. Parece que, na verdade, a gente valoriza muito o vigor físico em detrimento, né, da sabedoria, do conhecimento dos mais velhos. Pode parecer sem sentido a comparação ou o comentário, mas só para a gente pensar um pouco nesse paralelo mesmo, esse paradoxo que há entre o vampiro, que é um ser morto, e, né, e o ser humano, quando vivo, que meio que fica à margem, quase que à margem da sociedade. Sim, citando aqui, lá na frente eu realmente quero conversar um pouco, vamos conversar um pouco sobre isso, que além disso aí de que você acabou de falar, que realmente você tá relacionado um pouco, acredito eu, aparece isso muito no anime Hellsing, o porquê, assim, do que ele seria mais forte a partir de quanto mais velho ele fica, mas também uma coisa que a gente, conversando aqui, deu pra notar é porque temos diferentes tipos de vampiro, e que lá na frente, quando a gente estiver discutindo literatura, influências em séries, animes e jogos, a gente vai discutir um pouco mais, que temos aqui, eu posso dizer, temos alguns principais tipos de vampiro, que é o vampiro das lendas e histórias, que é o vampiro mais, um ser muito mais maligno, ou aquele morto que realmente só sai da sua cova para causar o mal e volta. Não tem todo aquele mistério em volta dele, ou às vezes toda aquela riqueza que é representada pelos vampiros, né? Ou aquela influência na sociedade. Isso é mais representado nos vampiros clássicos, que às vezes eles vivem lá em seus castelos. Temos os vampiros tradicionais, que são os vampiros que seguem a linha tradicional dos vampiros, têm características iguais, riquezas e qualquer coisa relacionada aos vampiros clássicos, mas vivem na sociedade moderna. E temos os vampiros contemporâneos agora, né, que seria o vampiro Edward e The Vampire Diaries. É verdade. Nós temos realmente, é interessante a gente sempre focar isso, né? O nosso farolcast de hoje, mais que a gente cite também aí o Edward, né, o Damon, o Stefan da série do The Vampire Diaries, mas ele é um foco principalmente no vampiro clássico. Então, só para deixar claro para todo mundo, para que não haja confusão depois, né? Enfim, para que isso fique bem, bem, assim, bem nítido em nosso farolcast de hoje. Nós estamos focando principalmente no vampiro clássico, porque é o vampiro que nos chama mais a atenção. Sim, e agora uma curiosidade legal que eu queria falar é porque eu estava citando a característica do vampiro na história em si, né? Estamos aqui, por enquanto, nas suas origens, de que ele tem aquela característica um pouco mais inchada, e eu acho que eu vou falar aqui sobre a questão de como, possivelmente, essa história de vampiros poderia ter se espalhado, porque temos aí, quando uma pessoa antigamente ficava doente, e essa questão, essa doença se alastrava um pouco mais do que era comum para eles, e eles não tinham explicações lógicas para isso, eles chegavam a uma dedução sobrenatural sobre o assunto, né? Então, se o Gui me visita um dia e eu estou bem, e no outro ele chega a me visitar no outro dia ou uma semana depois, e eu estou todo pálido e emagrecendo, e tem todo esse mito do vampiro se espalhando aí no mundo, você, logicamente, vai começar a deduzir de que essa pessoa seja um vampiro, né? Então, tem essa questão aí das doenças chegar a influenciar muito, e também aquela questão de boca a boca, né? Uma pessoa sempre que conta uma coisa, aumenta um ponto aí do conto. Então, como poderia ter se espalhado, e a questão do do vampiro inchado e aquele vampiro inchado morto e com aquela aparência assim, está relacionado um pouco também sobre a questão da estaca, porque quando em algumas civilizações, culturas, essa questão de enfiar uma estaca no vampiro seria na verdade para perfurar o vampiro e tirar todo esse inchaço dele. Então não tem aquele sentido que a gente imagina de perfurar o coração do vampiro. Em algumas culturas, por exemplo, você tinha que perfurar o estômago do vampiro. Está relacionado a esse inchaço de que os corpos apresentavam. É quase como uma cura, né? Ou, na verdade, um tratamento medicinal, na verdade. Então... É interessante isso. Eu, particularmente, não sabia desse detalhe. Né? Eu estava pesquisando, assim, né? E eu vi que... temos vários relatos, né? A gente não pode afirmar o certo, nem o errado. Porque também está muito relacionado... É questão de cultura. Sim, está relacionado a lendas. Mas foi uma coisa que eu achei bacana. Faz sentido essa questão da perfuração. E essa imagem do vampiro inchado. Isso estava um pouco mais lá na Europa. Eu acredito que um pouco mais no início da mistificação do vampiro. Não no, depois que ele começou a se propagar um pouco mais. E começou a tomar a mais misteriosos, né? É interessante. Nós temos aqui uma curiosidade que são os túmulos sinistros encontrados por volta de 2013. Arqueólogos datados, foram encontrados aí, alguns arqueólogos búlgaros encontraram, descobriram várias tumbas medievais nas quais os ocupantes tinham estacas cravadas no corpo, assim como nas pernas e braços amarrados. Então, acho que isso aí é uma prova de que lá na antiguidade, né? Lá no passado, temos aí, seria a prova de como a população se sentiu aterrorizada aí com os vampiros. Tem diversas tumbas encontradas dessa forma. Então você vê que não era só a questão de cravar uma estaca no corpo da pessoa, mas sim amarrar para impedir que ela saia, mesmo que ela tenha seu corpo perfurado pela questão da estaca, que é um mito aí de que mataria os vampiros. É. A gente tem que pensar o seguinte, né? Nós estamos falando hoje, nós estamos no século XXI, na era da informática, onde a internet ela está acessível, né? No caso, ela está disponível para quase todos. Então, assim, então falar de vampiro hoje é um tema interessante para quem lê, interessante para quem gosta da temática e interessante para quem assiste uma série ou um filme sobre o assunto e tem curiosidade. E aí parece bobeira até, né? Mas quando nós estamos falando... Por exemplo, desse caso aí que arqueólogos, né, búlgaros encontraram essas tumbas, eu também li sobre isso, nós temos que lembrar o seguinte, nós estamos falando aí da Idade Média, né, nós estamos falando de uma época, por exemplo, em que não havia esse tipo de informação. E como você bem disse, tudo aquilo que fugia a uma explicação lógica era atribuído ao sobrenatural. Até porque pensar demais também era proibido. Porque se você fosse de encontro a alguma coisa das escrituras, era fogueira na certa. Então, assim, é só pra gente pontuar muito bem isso, pra deixar exato, claro. Exato, nós estamos falando sobre civilizações anteriores muito antigas, assim, em que essa questão do sobrenatural era muito mais ativa. Foi onde começou, acredito eu, foi uma das épocas aí que a gente poderia, assim, falar em questão de lendas e... como aterrorizou a população, não só sobre os vampiros, mas acho que seria aí as épocas da escuridão, basicamente, onde o sobrenatural predominava. Chegava a muitas explicações que eles encontravam para as coisas eram sobrenaturais. Inclusive, Almir, no livro A Condessa de Sangue, desculpa, no filme A Condessa de Sangue, que conta uma outra versão da história de Elizabeth Bathory, esse tema é abordado, até onde história e lenda andam juntos. Então, esse é um filme que é muito interessante para nós assistirmos. É um filme muito bom, que traz uma reflexão bem, bem profunda sobre isso. Né? A Elizabeth Bathory, só para lembrar, ela chegou a ser acusada de cometer 600 assassinatos, de se banhar no sangue das pessoas, né, das jovens, e principalmente das virgens que haviam sido assassinadas, né, para que ela continuasse, ou para que ela adquirisse a vida eterna, a juventude e tudo mais. Não, não necessariamente a vida eterna, mas principalmente a juventude. Continuasse com a pele jovem, né? Enfim, na época ela não conhecia os produtos de Jequiti, conhecia os produtos da Avon. Mas, assim, é interessante isso. Sobre esse, o quesito das tumbas, né? A gente tem outros exemplos de tumbas, sepulturas e tumbas encontradas, algumas lá na Polônia, cujos os esqueletos encontrados nessas tumbas tinham os crânios posicionados entre as pernas, né? Que eram as práticas para evitar que os mortos voltassem para aterrorizar os vivos. Era uma das práticas aí das civilizações, né? Então, assim, são várias tumbas encontradas assim para falar aqui. Então, a gente não está falando de uma tumba encontrada. Estamos falando aí de várias tumbas para provar essa época aí de que o mito do vampiro realmente começou, né, a aterrorizar a população. Acredito eu, pelas minhas pesquisas, que realmente houve uma época que não é um ou outro caso que a gente via. Eram muitos casos de pessoas que acreditavam que existiam vampiros, ou até que seu vizinho aí era um vampiro. Dá um bom filme, né? Mas olha só, além disso, do que você falou, tem uma coisa que que me chamou muito a atenção quando eu vi também essa pesquisa sobre os vampiros, né? Uma coisa que me chamou a atenção quando você citou essa parte de que o crânio, né, era colocado entre as pernas na hora de enterrar o morto novamente. Isso é tipo da Croácia, né? O país de origem era a Croácia. Então, assim, mas o que me chamou a atenção, meu amigo, é que o que causava o vampirismo, né, aí na Croácia, nessa cultura, na cultura croata, era a ideia, mais uma vez, a ideia do incesto. E você coloca a cabeça, o crânio, né, do indivíduo entre as pernas, que, como sabemos, não precisa ser nenhum expert em anatomia humana, a genitália, né, o órgão genital do ser humano, seja homem, seja mulher, está justamente ali, nessa região. Pode não haver vínculo alguma coisa com outra. Tá? Mas é interessante você pensar isso, nessa coincidência, digamos assim. Você coloca justamente o crânio da pessoa ali, aonde é a genitália, aonde se deu origem ao ser vampiresco. Agora, assim, para falar um pouco aqui, a gente estava falando aqui a origem dos vampiros, e eu quero indicar a vocês que pesquisem, porque a gente não temos como nós falarmos aqui sobre todas as origens dos vampiros, sobre todas as ideias, sobre todas as fontes, lendas, histórias, ou provas para quem acredita, porque são muitas coisas. Então, assim, você realmente tem que pesquisar. Não, se a gente for falar aqui, eu acho que seria um podcast de mais de 5 horas para falar sobre todas essas origens de todas as civilizações e fatos relatados. Uma coisa também, para acho que encerrar um pouco aqui sobre esse origem do vampiro na história, seria as doenças que assolaram lá a época. Seria a catalepsia, onde todos os sistemas vitais do ser humano se tornavam quase imperceptíveis e a pessoa ficava imóvel e inconsciente, sendo comum o diagnóstico de óbito. Então as pessoas eram enterradas vivas e depois acabavam saindo aí das suas tumbas, né? Acho que influenciou aí para espalhar um pouco. Temos outras doenças também, acho que seria bom as pessoas pesquisarem. Tem acho que é a porfíria, se eu não me engano, uma doença sanguínea. A porfíria, sim. E que inclusive essa porfíria, ela cometeu, salvo engano aí, um rei inglês, né? É o rei Jorge III, salvo engano. É o rei Jorge III que sofria dessa doença. Era o rei Jorge III mesmo, conhecido como o rei louco, inclusive. Então, e temos também a raiva, né? Para finalizar assim, sobre as doenças, a raiva seria também, pelo que eu pesquisei, poderia ser uma das explicações para os vampiros tomarem forma de animais, pois uma vez que a raiva era passada a partir de animais, algumas pessoas acreditavam-se que isso fazia com que os vampiros tomassem forma de outros animais. É exatamente isso. Então, assim, acho que isso é um pouco aí sobre a origem dos vampiros na história. Não na literatura. Falamos aí um pouco sobre o Vlad, né? Que é um personagem real que foi, influenciou. É um personagem o quê? Ele não é um personagem, ele é uma pessoa. Ele foi um personagem da sua própria história. Aí, como diria o Augusto Cury. Então, assim, mas realmente foi uma pessoa. Então, encerrando aí sobre a origem dos vampiros na história da humanidade. Vamos então para o nosso próximo bloco, agora, onde nós falaremos justamente sobre os vampiros na literatura. A coisa linda. Vamos lá. Esse livro é o homem. Então, quando nós falamos de vampiros aí nos livros, principalmente, né, o primeiro livro que vem à mente, conforme nós já estamos falando dele aqui ao longo do podcast, é O Conde Drácula, do Bram Stoker, que foi lançado aí, foi publicado em 1897. Na época já havia sido um sucesso, o livro do Bram Stoker. Ele se tornou realmente um clássico, conforme eu falei anteriormente, no século XX. Mas foi um sucesso tão grande que o Bram Stoker recebeu cartas do próprio Arthur Conan Doyle. Então, assim, lembra dele? Não. Não lembra do Conan Doyle? Não. É um autor de Sherlock Holmes. Porra, o autor de Sherlock Holmes, cara. Você quer me lembrar o autor de Sherlock Holmes? Me desculpe, Du, velho. Ele foi um dos causadores da discórdia junto com a Lagoa Azul. Pois é, o Conan Doyle. Ele chegou a parabenizar, né, o próprio Bram Stoker. O parabéns dele não é grande coisa pra mim, não, mas... Ah, não. Olha só. Tudo bem que Scooby-Doo pode ser melhor do que Sherlock Holmes, mas o Conan Doyle, ele tem seus méritos que são, assim, questionáveis. Então, não, ele tem seus méritos, sim, mas se ele me elogiasse, eu não ia ligar muita coisa, não. Se fosse o Stephen King, né? Ah, não. Aí eu, meu Deus do céu, eu chorava aqui, infartava. Então, o Conan Doyle... Ele elogiou, como eu falei, o Bram Stoker. E o Bram Stoker também, o livro dele, né, sobre o Conde Drácula, que é em formato, principalmente naquele formato epistolar, que é algo muito semelhante a cartas, esse livro foi muito bem recebido pela crítica na época, pela crítica nos jornais, pelos próprios leitores também. Então, quando a gente fala em vampiros na literatura, o primeiro livro que vem à mente, inquestionavelmente, é o Conde Drácula. Por mais que você não tenha lido, mas, né, existem vários filmes voltados e ambientados na história do Conde Drácula. E só um destaque para essa questão dos filmes: o Christopher Lee, o ator Christopher Lee, ele tem pós-doutorado em Conde Drácula, porque ele chegou a interpretar 7 vezes o Conde Drácula. Nossa! Ou seja, ele é quase Drácula. Na verdade, ele é quase Vlad Tepes. É, bom, com certeza. Agora, Gui, você falando aí sobre o livro aí, né, do Bram Stoker. Eu não sei, agora eu queria te perguntar aí, como as pessoas sabem, a partir aí do primeiro Farolcast e também do farolcultural.com, formado em História, você chegou a estudar o livro do Conde Drácula? Não, quando eu li o livro do Conde Drácula, eu também não estava na universidade, né? Eu lembro que eu li online, porque ele é domínio público, então você pode baixá-lo gratuitamente, o que é muito bom. Eu gosto de domínio público. Eu baixei ele gratuitamente, então eu li... assim, na verdade, eu li ele não no formato domínio público, porque eu li ele em português, né? Ele é domínio público na língua inglesa, pra deixar claro. Então, se você lê em inglês, parabéns. No meu caso, você eu tive em português, que... Você português, você tá pirateando. Eu tive que usar de outros subterfúgios, né? Subterfúgios que valorizam a democratização do acesso à leitura livre. Influenciando a decisão de abaixar os impostos sobre os livros. Exatamente, e pelo frete grátis dos livros eu voto sim. Mas então, como você estava dizendo, eu não li com foco, né, de fazer análise do período histórico e tudo mais, não fiz. Mas é uma boa ideia essa que você me deu. Agora sim, comprando o livro, porque também não se compara, eu ainda não comprei o meu Kindle, eu aceito o Kindle de presente, tá? Mandem. Não é Kinder Ovo, não, é o Kindle. Thiago, mande pra gente o Kindle. É, exatamente. Thiago, olha, faz aquela força, faz aquela campanha, hashtag Kindle para o FarolQuest. Então, assim, eu não li, mas tá aí uma coisa interessante, um exercício a ser feito. Ler e olhar o contexto histórico, tanto o contexto histórico, né, do autor, aí, do Bram Stoker, quanto do personagem do Drácula, né, do Conde Drácula. É um livro muito interessante, realmente, ele tem um enredo que particularmente eu gostei muito, apesar de ser um estilo um pouco diferente para a nossa leitura de hoje. Ele tem um estilo um pouco diferente, né, esse estilo epistolar. Mas, assim, voltando ainda nessa ideia do Conde Drácula, da sua influência em demais livros, ele serviu, então, de escola, conforme eu também citei anteriormente, para muitos autores. É o caso aí, principalmente, né, do que a gente vai citar, que você vai falar sobre ele, é o caso do Stephen King. Porque esse vampiro clássico, a meu ver, ele tem um charme, né? Na verdade, a palavra correta é um glamour. que os vampiros contemporâneos não têm. Talvez esses vampiros contemporâneos, eles agradem mais a esse público um pouco mais adolescente. Não que você que tem aí 40 anos, que leu Crepúsculo, gostou. Não que estou dizendo que você tem uma leitura infantil, não é isso. Estou dizendo que tende a atrair mais um pouco mais jovem, até pelas características e pela temática. Aquela coisinha bonitinha das coisas que eles colocam, como se... A gente vê no Vampiro Contemporâneo uma coisa mais bonita, né? Assim, sim, aquele mais romântico, lado, né, lado. Na verdade, a gente vê um lado mais humano dos vampiros contemporâneos do que o lado realmente vampiresco dos vampiros. Porque nos vampiros mais tradicionais, a gente vê realmente o lado mais maligno deles, o lado mais cruel dos vampiros. Realmente aquela presença mais de horror, né? Nos vampiros de contemporâneos é aquela coisa teen, como se eles realmente fossem humanos e... beber sangue pra eles fosse só uma coisinha adicional a isso. Não tem aquela questão do horror, do maligno deles. Exatamente. Até porque, assim, pra nós termos ideia, por onde o Drácula passava, ele deixava um rastro de morte, né? O Drácula ali do Bram Stoker. Então, inclusive tem um filme chamado, né, o Drácula de Bram Stoker, esse é o nome do filme mesmo, estrelado ali, entre outros atores, pelo Anthony Hopkins, que é um filme muito interessante. Particularmente eu gosto muito desse filme, que a gente vai falar sobre filmes daqui a pouco, citar, na verdade. Mas, assim, então o Drácula, ele é realmente o primeiro livro, o principal livro, quando a gente fala de vampiros, certo? Nós temos outros livros, se nós pararmos para analisar, claro que nós não lemos todos, com certeza não. Não é um gênero também, e aí você que está nos ouvindo aí, aqui no Farolcast número 2, não é um gênero em que eu, né, eu tenha uma afinidade, que eu tenho uma queda, uma tendência a ler. Sim, não, pra mim também não é aquele gênero que eu vejo, tipo, ah, nossa, um livro de vampiro, eu tenho que comprar esse livro porque tem vampiro nele. Isso mesmo, não é algo... Diferente daquela paixão que eu adquiri agora pro romance histórico, né? Um livro de romance histórico, eu já fico com aquele olho grande pra comprar ou simplesmente botar no bolso e correr. Isso, bem, bem pensado, é o meu caso também. Ou um livro de terror que me chama a atenção, mas a questão vampiresca não me chama tanta atenção. Então o vampiro não exerce esse glamour, né, ali sobre mim. Acredito eu que também isso deve-se, acho que em questão dos nossos gostos, porque nós preferimos mais aquele vampiro mais tradicional, né? Vampiro mais tradicional. Deixa só um detalhe ainda. Então, assim, nós temos os livros, como eu falei, né, a coletânea Diários de Vampiro, da L.J. Smith. Nós temos livros da Anne Rice, que inclusive influenciou vários filmes. A Anne Rice, ela merece menção honrosa aqui também. São livros que também seguem uma visão clássica. E dentre os filmes, né, que foram inspirados pelo livro dela, nós temos A Rainha dos Condenados, que é um filme... Muita gente odeia esse filme, muita gente odeia, né? Fala da qualidade, fala da sonorização, mas esse filme, que é baseado no livro da Anne Rice, eu acho fantástico uma coisa. Eu praticamente não cheguei a ler o livro, eu assisti o filme duas vezes, mas não li o livro. Tem uma coisa que eu acho muito interessante, que é a mudança de perspectiva, porque, na verdade, o poderoso, o grande poderoso do filme A Rainha dos Condenados, na visão, né, da Anne Rice, quando ela escreveu o livro, não é o poderoso, é a poderosa, porque é uma rainha, né? Então é uma... Aquela questão da mulher, né? A gente costuma ver vampiro como o vampiro, né? E não a vampira, né? Exatamente. Então, assim, você vê uma rainha dos vampiros que é tão forte, que para que ela seja derrotada, é necessário que praticamente todos os vampiros se unam contra ela. Então, e ainda assim vai garantir que ela vai ser derrotada. Então, a mudança de perspectiva. Claro que eu não estou fazendo uma análise do filme aqui, porque isso seria muito superficial. Mas só para a gente pensar um pouco, já que eu citei a Anne Rice, né, como também uma grande escritora nessa linha vampiresca, só para citar também aí um filme que é baseado em um livro, né, que é baseado na literatura, e um filme que traz uma visão diferente do que nós estamos acostumados realmente a vermos por aí, né? Nós temos o costume de ver realmente o vampiro, né? O Conde Drácula. Nós não estamos acostumados a ver uma vampira com tamanha importância. Mas segue aí, Yomi, qual é o seu destaque ainda na área de literatura? E também já aproveita e faz o link com séries, né, como eu estou fazendo, e filmes. Bom, eu acho que temos aqui realmente grandes livros sobre vampiros, tanto teens, né, que é mais comum hoje em dia, quanto um pouco mais tradicionais. Mas eu trago aqui, vou falar sobre esse livro, porque ele traz duas coisas interessantes em si. Porque é um livro de um autor brasileiro e traz um vampiro diferente que eu não citei. Temos aqui, é o vampiro que aparece, acho que quase todo mundo conhece, que é aquele livro, aquele filme, que é de um livro, Eu Sou a Lenda. Que é aquele vampiro um pouco mais zumbi, por assim dizer. Ele tem características um pouco mais relacionadas aos zumbis. É aquele, na verdade, não é um vampiro, é que vai vir como um enxame, realmente, um apocalipse, para causar destruição realmente em massa, assim. Não é aquele vampiro, é um grupo determinado de vampiros que convivem em conjunto com a sociedade. Então é aquele livro, A Noite Maldita, de André Vianco. É um livro, ainda não cheguei a terminar de ler, porque é um livro um tanto grande, mas eu não parei de ler ele por ele ser ruim, nada disso. Na verdade, ele é muito interessante. O autor, o André Vianco, é um autor que me surpreendeu. Realmente não, eu costumo dizer que autores assim não parecem autores brasileiros pela sua qualidade. Ele tem, assim, para falar um pouco sobre a escrita dele é aquela questão de que a gente vê, são capítulos em que são vários personagens, então a gente vê uma mudança de perspectiva de cada personagem, né? Então ele consegue construir muito bem cada personagem e passar, é como se realmente cada capítulo não parecesse o mesmo autor. Então o André Vianco tem essa característica, mas ele traz esse zumbi, ou esse vampiro mais zumbi, assim, por assim dizer, que é um tipo de vampiro que é pouco utilizado, pouco visto, foi visto aí na Eu Sou a Lenda, mas que também é muito interessante. É um novo tipo de vampiro que temos, que é realmente o vampiro mais zumbi, o vampiro mais praga, para causar o caos aí para a humanidade. Então é um livro muito legal. E para citar uma série aqui, eu acho que eu poderia citar a True Blood, que é uma série que eu assisti e que realmente tem características dos vampiros, aquela questão dos vampiros serem, quanto mais velhos, mais poderosos. A prata realmente os machuca, podem ser derrotados, não podem ser derrotados facilmente, o vampiro mais velho, né? Lá tem uma característica diferente, que seria que o vampiro consegue voar, assim, não vira morcego, ele simplesmente voa, se ele for mais velho, né? Quando ele chegou a uma idade, ele consegue voar. É uma série aí que eu gostaria de citar, apesar, eu cheguei a assistir até a quarta temporada, ou início da quinta. Pra quem gosta um pouco aí mais do universo teen, apesar dessa característica do vampiro um pouco mais clássico ter nele, na série um pouco também, é também uma série voltada um pouco pro público mais teen. Então, assim, eu aconselho esses dois livros, ou esse livro e essa série aí pra os ouvintes. É interessante, assim, só para fazer um comentário logo no início do que você falou, para não gerar um mal entendido depois. Quando a gente diz assim, é o caso, por exemplo, né, na verdade nós temos outros autores brasileiros que causam essa sensação de ele não parecer brasileiro. Não é que nós estamos menosprezando a escrita, a literatura brasileira, não é isso. É porque o cara escreve de um jeito que realmente é muito semelhante ao que faz um escritor, né, inglês, ao que faz um escritor norte-americano, que já está acostumado, que a cultura está acostumada com esse tipo de literatura. Só para não ficar assim mal entendido depois, falar, o Farolcast está dizendo que os escritores brasileiros não têm talento. Dito isso, então voltando aqui ao assunto, né, sobre os vampiros na literatura, nós já falamos aqui do Conde Drácula, o Almi acabou de falar do André Vianco, né, que eu fiz esse breve comentário, para que fique bem claro aqui a nossa posição sobre os escritores brasileiros, sim, escreve muito bem, só que nós não estamos acostumados a ver escrevendo tão bem nesse campo da literatura. Realmente, pelo menos eu não estou acostumado. O Vianco, ele... Nunca li nenhum livro dele, não, mas quando eu vi os livros do Vianco nas livrarias, eu sempre tive curiosidade de ler. Porque, justamente por isso, né? Porque é um brasileiro escrevendo sobre um tema que nós não estamos assim tão familiarizados com um escritor brasileiro escrevendo sobre tal coisa. Então, assim, conforme nós estávamos aqui falando sobre, e ainda estamos falando sobre os vampiros na literatura, vamos voltar então para o Crepúsculo, o adorado, o amado, muito bom filme. O amado, o venerado, o idolatrado Crepúsculo. Muito bom livro. Com certeza estará presente em muitos outros farolcasts aí que vamos gravar. Sim. Sabe o que é interessante, amigo? Eu não li, conforme, né, quem ouviu o farolcast passado já sabe, como eu também falei hoje aqui já nesse farolcast. Eu não li, mas na pesquisa eu fui procurar algumas coisas, porque eu assisti aos filmes, e eu fui procurar algumas coisas assim para me atualizar também. E umas coisas, eu percebi algumas coisas, principalmente nos sites aí, né, que são voltados para a comunidade fanboys. de fanboys, que eu achei algumas coisas bem importantes até, que eu não tinha percebido. Por exemplo, a ideia de que eles rosnam e colocam seus lábios para trás expondo seus dentes. Aquele gesto, né, que a gente vê muito no filme, inclusive, aquilo acontece muito quando eles são provocados. Sim. E serve também como aviso. Então ali mostra o instinto animal do vampiro. Eu nunca tinha prestado atenção nisso. É um ponto que aparece muito no filme, se a gente parar pra pensar. Eu realmente também não tinha assim parado pra associar. Mas feito a ligação. Eu não desmereço assim, a autora. A gente zoa muito, mas é realmente porque a gente vê esse povo teen. É verdade, é bom falar isso. Acho que todo mundo um pouco mais clássico, assim, de uma leitura mais clássica, tem um certo pé atrás quando chega uma galera jovem assim, nunca leu nada, nunca assistiu nada e quer dizer que o livro é melhor que não sei o quê, que a autora é a melhor do mundo e coisa e tal e coisa e tal. E a gente aproveita isso pra dar uma zoada. Mas não desmereço a autora, até porque ela tem características legais. Eu cheguei a ler o primeiro livro, mas assim, eu prefiro muito mais o filme, porque no livro a Bella é muito insuportável. Nós costumamos ter um pouco de raiva do Edward nos filmes, né? Assim, a galera, o lado mais masculino, costuma ter um pouco raiva do Edward, porque as garotas tá muito exaltada a ele. Mas no livro a gente vê que a Bella é a insuportável da história, assim, pelo menos quando eu li. Então, assim, não desmereço a autora pela questão também... Não falando só dos vampiros, isso é uma coisa legal deles rosnarem, mas sobre os lobos, né, os lobisomens, pra mim ela conseguiu construir uma das visões mais legais sobre os lobisomens, que é aquela questão que são os lobisomens mesmo em forma de lobos, só que são lobos maiores realmente por ter essa fusão de alma humana com alma de um animal. No filme, né, a gente vê mais uma questão espiritual da aldeia lá indígena, não sei o que deles lá, que realmente invocam... assim, dentro de si, o espírito animal dos lobos, né, que influenciou até, né, em suas atividades humanas, aí eles se tornam mais suscetíveis a emoções. Ela conseguiu construir essa visão do lobo, que não é o lobisomem sobre duas patas, mas um lobo maior e muito mais forte. Então é um lado, no filme, é um lado muito mais espiritual. Eu vi que me falaram que no livro ela tenta explicar biologicamente, mas no filme eu gostei muito dessa visão do lobo. E agora achei legal também essa questão dos vampiros rosnarem aí, que realmente aparece muito. Outra coisa aí que você falou sobre a questão dos lobos, só abrindo um parênteses aqui, eu pensava, quando eu lia Game of Thrones, quando eu lia as Crônicas de Gelo e Fogo, eu pensava que os lobos gigantes dos Starks eram lobos do tamanho dos lobos de Crepúsculo, por também. Exemplo. Lobos gigantes, mas na verdade, pelo menos na série, né, HBO, os lobos são lobos. Não, isso pra mim foi uma das coisas mais ridículas que teve, porque pelo menos na minha visão eram realmente lobos bem grandes, né? Eram lobos assim, que fugiam, né, da normalidade em seu tamanho. Mas voltando ainda sobre essa questão do Crepúsculo, foi bom você dizer isso. A gente zoa assim, claro, zoaremos sempre, mas é zoar com certo respeito. É porque, como você disse, não está muito no nosso tipo de leitura, mas assim, eu não consegui ler o livro pela mesma coisa que você falou aí, porque o livro é narrado pela Bella. Então o livro, nesse sentido, ele ficou muito bonito. E aí eu faço também o comentário de Jogos Vorazes, que é um livro que eu gosto muito, mas narrado pela Katniss, pra mim não foi a melhor escolha. O livro em primeira pessoa foi a mesma coisa. Talvez se esse livro, se a saga Crepúsculo fosse narrado em terceira pessoa, com certeza eu teria lido. Mas não foi o caso. Então, assim, seguindo ainda nessas curiosidades de Crepúsculo, é interessante que se o vampiro não beber sangue, ele vai enfraquecer não somente fisicamente, ele enfraquece mentalmente também, tem dificuldades de raciocinar e pode perder o seu pouco senso, né, de humanidade que lhe resta. Então é um outro fato que é interessante a gente parar para pensar. E a gente vê isso, inclusive, em algumas cenas do filme, isso acontecendo. What are you doing here? Não, e outra coisa, ainda sobre o ponto do mais pontos em relação ao Crepúsculo. Primeiro, deixar claro que eu fiz pesquisas aí realmente em sites da comunidade, né, que curte Crepúsculo. E assim, eu não sabia se eu focava na pesquisa ou se eu focava nos comentários. Porque os comentários, acho que poderia fazer um cast só sobre comentários. Porque tem uns comentários hilários. Mas assim, bastante hilários. Tem uma outra coisa que nunca tinha prestado atenção, e também por eu não ter lido o livro, né, isso passou despercebido, que é a questão da cor dos olhos. Eu até destaquei isso na pesquisa para compartilhar com quem também não leu ainda, quem somente assistiu o filme e não percebeu, que a cor dos olhos varia principalmente por causa da idade e da alimentação de um vampiro. Ah, por exemplo, um vampiro, entre aspas, né? Um vampiro recém-nascido possui olhos brilhantes vermelhos. A Bela tem isso no último filme. É. O vampiro, por exemplo, que tem uma alimentação de sangue animal, os olhos ficariam de uma cor dourada. É a questão da família do Eduardo. Exatamente. E os vampiros que possuem aí uma cor... possuem sede, né? Que estão com sede, tem olhos de cor escura. Então é algo bem, bem interessante. E tem a ideia dos vampiros vegetarianos. Agora aqui eu acho que é uma furada, porque o vampiro que bebe sangue animal é vegetariano, mano. Teria que ter um outro nome, um outro termo, porque vegetariano. Você tá comendo algo relacionado à carne, então é. Exatamente. Então, só se você sugasse, aspas, o sangue de um alface. Mas nenhum vampiro. Nenhum vampiro que saiba. Dominação do sangue, da água a partir do. Então, nenhum vampiro, né, vai lá e tasca uma dentada no pescoço da alface. Então, vegetariano não ficou legal. Realmente ficou. Mas assim, essa questão realmente dos olhos é uma coisa interessante. Acho que realmente, por não ter lido... Porque quando eu li o primeiro livro, sendo sincero aqui pra quem leu, me forçaram a ler o primeiro livro. Eu cheguei a ler acho que metade do livro. E a partir daí eu pulava uns 3 capítulos pra chegar mais rápido ao final, porque a Bela era insuportável. Não, a história em si não é ruim, mas a Bela é insuportável. Ela faz um romance demais onde não tem, e ela é muito depressiva. Mas assim, sobre essa questão dos olhos é legal, foi bem construído, né? E enquanto a gente fala essas curiosidades aqui, deles rosnar, da questão dos olhos, essas curiosidades, dá vontade de ler o Crepúsculo, mas quando você sabe a situação... Que é a Bela que está narrando. É, quando você sabe que é a Bela que está narrando, é chato. Se fosse o Eduardo narrando, seria mais legal. Uma outra coisa, amigo, só para deixar claro, assim, para que não gere aí uma revolta em cadeia com os fãs de Crepúsculo. A gente fala da Bela, mas é como se tem a própria Katniss Everdeen da Jogos Vorazes. E também, em As Crônicas de Gelo e Fogo, né, porque é o meu livro favorito... A coletânea favorita, né, essa coletânea. Nós temos ali a Sansa Stark, que nos primeiros volumes ela também é insuportável. E a gente também tem vontade de pular os capítulos da Sansa Stark. Eu pulei alguns. Eu porque... lia o parágrafo, eu pulava uns 3 parágrafos que era só a descrição de vestido. Exatamente, porque ela também tem... Agora, só que ali naquele caso, né, o próprio George Martin faz aquilo pra gente ver depois como a personagem vai amadurecendo. Mas as primeiras aparições da Sansa Stark também é insuportável. Se As Crônicas de Gelo e Fogo fosse narrada pela Sansa Stark nos primeiros volumes, não tinha como ler. Então, só para deixar claro que não é pegar no pé do Crepúsculo. Mas aí, segue então, que eu sei que você quer falar aí do Helsing, né? Mas nós temos que falar principalmente porque muita gente quer... O próprio Thiago citou isso no comentário dele, que é um livro que você já leu, que eu já li, que muita gente já leu, que é A Hora do Vampiro, que também foi publicado com um outro nome, né? Essa é uma das primeiras edições, A Hora do Vampiro, que é o segundo livro do Stephen King. Segue aí, Almir. Stop screaming. Your blood tastes better in silence. Bom, sobre esse livro, que chama de A Hora do Vampiro, e eu chamo de Salem, porque eu li em formato digital, e quando eu li, tem uma curiosidade legal sobre o livro. Temos aí Stephen King como mestre do terror, né? Porém, quando eu li o livro, eu não observei direito a capa. Só de ser Stephen King, eu já peguei e fui lendo. E olha o nome, Salem, né? O que você espera do livro escrito por Stephen King com o nome Salem. Bom, eu não li aquela... Tem uma certa frase na capa do livro que é publicado como A Hora do Vampiro. E quando eu comecei a ler o livro, o Stephen King, ele constrói uma áurea tão sombria que eu pensei que era um livro de terror puxado para o lado espiritual, que no início o personagem até cita sobre o caso dele lá na casa, né? E a questão do cara enforcado que ele viu. Então tem toda aquela aura que parece um pouco sobrenatural, não para vampiros, mas espiritual, assim, aquela coisa de terror mesmo. E eu achei mega interessante isso. Depois, no decorrer do livro, que eu vim ver que era algo relacionado a vampiros aí. É interessante você falar isso, porque nós temos ali a Mansão Marston, né? Que é a casa, uma casa totalmente sombria, uma casa misteriosa, e tudo gira praticamente em torno dessa mansão. Inclusive, os conflitos, né, dos personagens principais também estão ligados a essa mansão. É uma mansão que é quase que o centro espiritual desta cidade, né, de Jerusalém Norte, a Mansão Marston. E o Stephen King traz essa ideia da mansão, não sei se você conseguiu fazer o link, mas é como se fosse o castelo do Conde Drácula. Sim. Então, assim, né, é o refúgio. Bom, é uma coisa realmente interessante, porque a gente estava falando sobre a questão do vampiro clássico, que é diferente do vampiro tradicional. Porque o vampiro clássico seria realmente aquela visão do Conde Drácula em seu castelo, né? E temos a visão do vampiro tradicional, que seria o vampiro... Com as mesmas características praticamente do vampiro clássico, porém na sociedade mais atual, certo? Então temos aí realmente a mansão relacionada com essa visão do castelo. Temos também o estilo do vampiro, é muito, muito tradicional lá, que é um vampiro mais velho, né? Que tem aí um humano como serviçal para ele, esperando que a partir de seu serviço ele seja transformado também. E o vampiro, ele tem aquela questão de influenciar muitas pessoas quando ele olha para ela. Uma coisa que me chamou muita atenção em A Hora do Vampiro, né, o Salem Lot, é o fato, melhor, o personagem, não sei se você lembra dele, que é o Padre Callahan. Ele é um padre, assim, eu acho ele um dos personagens mais cativantes de todo o livro, e eu acho o que se passa, a trajetória dele, uma coisa fascinante. O Stephen King, ele consegue trabalhar muito bem a ideia de você seguir algo, mas você não está seguro daquilo, e das ironias da vida, né? Porque o que acontece com o Padre Callahan é uma grande ironia da vida depois. Temos o personagem principal, né? Mas o padre é tão cativante quanto o principal. É um personagem muito importante, porque a gente vê aquela questão do vampiro, que ele realmente tem medo da cruz, né? Você chega a ver que a cruz afeta tanto o vampiro, que temos lá o personagem, eu me esqueci o nome do menino, que... O Marco Petri, que ele pega uma cruz de uma coleção dele no brinquedo, né? Faz algo com o formato de uma cruz, e isso afeta o vampiro. Não é o vampiro mais forte que tem, mas é uma pessoa transformada, né? Recém-transformada, mas consegue diminuir a influência dessa pessoa sobre ele, né? Que influencia ele a permitir que esse vampiro entre na casa dele. Temos aí essa questão também do vampiro não poder entrar sem a permissão da pessoa, mas influencia ela. Então temos várias características de vampiros clássicos, né? É uma coisa fascinante. Assim, uma coisa pra gente não delongar muito nisso e acabar dando spoiler, mas eu tenho que dar este spoiler de A Hora do Vampiro, é que o que o Stephen King faz, não sei se você lembra, se você vai se lembrar da cena, com o bebê. Sim, aquilo é... Eu não vi ninguém fazer assim, daquela maneira. Quando eu li aquilo, eu falei, só o Stephen King é capaz de fazer. É uma questão que normalmente os autores tentam evitar, né? Evitar, mas o Stephen King não é deste mundo. O Stephen King, ele faz parte de um outro panteão de deuses, não está dentro desses códigos morais que nós temos. Ele pode. Citei isso aí numa resenha minha sobre. Na última resenha que você publicou lá no Fórum Cultural, eu vi. Sobre o Kong Iguden, né? Eu acho que é Iguden que se pronuncia, eu não sei. Eu falei Iguden. Se tiver errado, me desculpem. Me desculpe com imprudência se você estiver ouvindo. Eu pronuncio seu nome assim. Eu sou pobre. Mas assim, ele realmente faz parte aí dessas pessoas que foram absorvidas por uma cultura mais avançada tecnologicamente e culturalmente. E faz parte aí do panteão de Stephen King. Ele, né? Bernard Cornwell. Com Igudem agora, recentemente, que eu descobri que ele foi abduzido, e George Martin. Daqui a 100 anos, o History Channel vai passar naquele programa que eles têm, Alienígenas do Passado, o Stephen King, com certeza. Sim. Ele estará lá. É que Stephen King era um alienígena que estava entre nós. Mas segue com o Hellsing, que eu sei que você está querendo falar um pouco do Hellsing aí, para compartilhar, para a gente fechar nossa discussão sobre vampiros hoje. O Hellsing tem um fator importante, que acredito eu estávamos falando sobre a questão do vampiro mais velho, né, ser mais forte. Então assim, o Hellsing, ele é inspirado também no Vlad, se eu não me engano. Pelo que eu entendi, ele é inspirado no Vlad. Não seria realmente aquela visão do Vlad, mas ele seria o Drácula, um conde, né? Anteriormente seria um conde. Sim. E porque uma coisa que todo mundo sabe e ao mesmo tempo não sabe, o porquê o vampiro ser um ser imortal até que alguém enfie uma estaca nele. No Hellsing ele deixa isso claro, para tirar qualquer dúvida, que uma vez que você sugue a vida de uma pessoa, o sangue de uma pessoa, você está sugando a vida dela. Então você ganha uma vida. Se você suga o sangue de 10 pessoas, você tem 10 vidas. Então para uma pessoa te matar, vidas. Ela tem que te matar 10 vezes. Então o Hellsing lá, né, o Alucard, então ele assim, ele seria o Conde Drácula, né, a visão do Conde Drácula. E ele é o vampiro mais antigo, o primeiro vampiro. Portanto, ele é o vampiro que sugou mais vidas. E tem uma cena bacana, não dando muito spoilers, que ele é chamado de O Castelo, porque de tantas almas que ele tem dentro de si. E tem uma cena que ele libera todas essas almas e que ela faz um mar de vidas. Então assim, são milhares, bilhões de vidas basicamente que ele sugou. Então ele é basicamente mortal, porque ninguém conseguiria matar ele tantas vezes. Então eu cito Hellsing aqui por ser um anime, uma coisa interessante para quem curte anime. E falando sobre os vampiros, assista o Hellsing, é onde todo mundo tem um sorriso meio maligno, meio estranho, todo mundo ri naquele anime. E tem essa questão do vampiro e tem a questão desse conde aí, lá, esse vampiro mestre que seria o Alucard, que é uma visão surpreendente que eu gostei realmente, principalmente por ser um anime e trazer uma visão tão bacana sobre vampiros. O Hellsing, na verdade, do anime, não é o Van Helsing não é Van Helsing do filme Van Helsing, não é Van Helsing o personagem de Conde Drácula, né? Nós estamos falando do Hellsing do anime. O Alucard, a gente fala Alucard, mas no japonês que não tem esse L lá, seria Alucard. Uhum. Casa, né? Então, mas o Alucard, nessa cena que você falou, isso fica muito, o que me lembra muito, ele me lembra muito nesse caso o Brahma Parush, que a gente falou que na verdade ele é um vampiro, mas ele é uma divindade. Uhum. Ele é um deus, porque ele já chegou num nível tamanho que ele deixou de ser um vampiro comum. Ele é quase uma divindade. Só para encerrar esse comentário, né, porque o nosso cast hoje ficou bastante longo, que é um tema, como a gente falou, a gente passaria 5 horas falando, teria que ter Vampiros 1, 2, 3 e o Retorno, né? E a batalha final, porque realmente, e a fada. E aí, e o vampiro no mundo das fadas. Então, só para encerrar, né, nós temos aí o filme, né, no caso do momento, assim, né, que foi um filme, que foi uma febre, da saga Crepúsculo. Nós temos as séries, conforme nós já falamos, The Vampire Diaries, nós temos... Deixamos aqui de citar, né, um filme, citando rapidamente, que se você quer ver um pouco mais, um filme realmente bom, falando sobre o Conde Drácula e uma visão um pouco mais bacana, seria Drácula, História Nunca Contada, que é um filme que realmente é baseado aí no Vlad, e ele conta a história do Vlad, mas ele não conta aquele Vlad mais maligno, assim, né, que realmente corta a mão de qualquer pessoa ou qualquer coisa. Seria o Vlad, o Empalador. Mas ele volta arrependido, enojado dos atos dele para sua terra. E o Império Otomano, ele encontra aí vestígios do Império Otomano no território dele. Então ele, com medo de seu império, né, ser tomado e destruído pelo Império Otomano, o reino dele, ele vai pedir ajuda a uma criatura que ele encontra numa caverna lá, que seria o vampiro. e que dá esse poder a ele. Então, assim, é uma visão muito bacana, é uma visão muito legal de vampiro, é, esse filme. Pois a gente vê o Drácula e ele tem aquela visão sensorial dos morcegos. E ele tem uma cena muito bacana que ele não vira morcegos, mas ele consegue controlar os morcegos. Então tem uma cena que ele junta um enorme número de morcegos e consegue cobrir os céus, deixar o céu todo negro. Quando ele consegue vai lutar de dia, ele consegue fazer esse ato aí. E ainda nessa linha dos filmes, antes de continuar falando das séries, tem a Condessa de Sangue, né, que também tem essa proposta de fazer uma releitura. Sobre as séries, né, conforme eu falei, tem The Vampire Diaries, tem True Blood, tem The Originals, né, The Originals, tem... Aí nos filmes que a gente já falou, nós já falamos, na verdade, sobre o Crepúsculo, e tem os filmes clássicos, Drácula de Bram Stoker, o próprio Drácula 2000, que também é um filme que tem uma outra proposta, mas é um filme interessante, A Rainha dos Condenados, que vale a pena assistir A Rainha dos Condenados. Claro que a qualidade da imagem é outra e tudo mais. Sim, assim, pra, vou citar aqui para jogos, tem o Castlevania, acho que é assim que se fala. Temos a própria série The Elder Scrolls Skyrim, tem vampiros lá. Então temos também vários jogos para quem quiser, sem dúvidas nenhuma. Agrada, tem, sobre vampiro tem para todo público. Exatamente. Então, nossa conversa, nosso bate-papo longo hoje sobre vampiros termina por aqui. Vamos aqui para os nossos recados finais. Segue aí, amigo, com os recados que nós temos sobre as nossas páginas, nossos parceiros. Shut up and sit down. Bom, então aqui para finalizando, infelizmente, né, aqui gostei muito de falar sobre vampiro, queria criticar e provocar um pouco mais os fanboys do Crepúsculo. Infelizmente vai ficar para a próxima, talvez no próximo podcast eu dê uma provocada. Mas para encerrar, eu quero convidar vocês aí a curtir a nossa página no Facebook, acessem o nosso site, o farolcultural.com. Vamos ter novidades em breve aí, e também sempre postando resenhas de livro. Provavelmente vou postar logo aí o Sonho Febril do George Martin, que é sobre o vampiro também. Quero que acessem aí, se vocês puderem, o castfarol.com, porque tá legal, tá bacana, estamos seguindo em frente aí com o podcast, e obrigado pelo apoio de todas as pessoas. Então, quero agradecer também grandemente aí a Selo Jovem por essa parceria, estamos curtindo muito, espero que dure muito mais. Quero também indicar e agradecer aos nossos grandes parceiros Fragmento Literário, um site aí com um nome muito legal, que eu também queria ter um site com esse nome, e Entre Livros e Trânsitos, outro site aí com nome bacana e de grande prestígio assim pra gente. Foram parcerias parcerias muito bacanas, é muito legal ter vocês conosco. Espero que vocês continuem nos acompanhando tanto no Farolcast quanto no farolcultural.com e na página do Facebook, que está muito movimentada, e também espero que nos acompanhem para observar as nossas novidades. Estamos sempre buscando melhorar, seu comentário é importante para que buscamos sempre atualização e para que expandimos aí o projeto do farolcultural.com, que é chegar a um grande número de pessoas e a várias mídias diferentes. E um outro detalhe, ainda aproveitando, né, e embarcando aí nessa sua vibe de agradecimentos, só para deixar claro o seguinte: é muito importante que vocês realmente participem com as críticas, com os comentários, porque isso ajuda. O Farolcast vai melhorando dia após dia, essa é a ideia. É a primeira vez que estamos gravando um Farolcast, nós tivemos problemas na gravação do primeiro, e mesmo assim a gente continuou, porque não seria correto, depois que nós tínhamos anunciado, voltar e fazer o nosso público esperar um pouco mais. Então nós vamos melhorando, é uma melhoria contínua, isso vai acontecer. O Thiago, ele citou a questão do vídeo, né, do canal de vídeo. Nós também já estamos trabalhando isso, na verdade nós temos todo um planejamento, só para deixar claro, e nós estamos seguindo o planejamento. Então daqui a pouco nós teremos os nossos videocasts também, não somente aqui o podcast. Sim, então assim, se você gostou, só curtir aí, também mande e-mail, mande comentário. Quem sabe se você é um escritor aí e gosta de escrever e quer participar, pode vir. Se você gosta de ouvir o Farolcast e quer participar, só mandar um e-mail. Certamente a gente vai conseguir encaixar vocês aqui. Quero agradecer também ao Thiago, né, que a gente agradeceu lá no início, mas quero agradecer. O comentário foi muito importante para que a gente continuasse melhorando. E quero agradecer a Andressa, que também comentou lá. Muito obrigado. Scooby-Doo realmente é melhor que o Sherlock Holmes. Obrigado. Né? E assim, e um outro detalhe, né, para nós encerrarmos aqui o nosso bate-papo de hoje, é só para a gente pensar no seguinte, pessoal, é também muito importante que vocês compartilhem também a nossa página, que vocês marquem os colegas, os amigos, né, os parceiros. Nós vamos, muito em breve, começar a fazer sorteios de livros na nossa página, e isso vai ser um fator preponderante também. Assim como é importante compartilhar a ideia do Farolcast, porque quanto mais pessoas ouvem, mais pessoas, né, sugerem, mais pessoas criticam, e nós também vamos aprendendo e remodelando a nossa prática. O Farolcast de hoje, por exemplo, ficou muito mais longo do que o primeiro, porque o tema é muito mais longo, e olha que nós ainda cortamos assuntos da pauta para a gente deixar um pouco mais enxuto. Nós agradecemos tremendamente a presença, né, e a audiência de vocês aí que estão nos ouvindo neste momento, seja online, seja no seu smartphone. Então, queremos que essa presença também se faça muito mais forte em nosso blog, com as nossas resenhas, e também em nossa página no Face, e na página de nossos colegas, que é o Fragmento Literário, e o Entre Livros e Trânsitos. Bom, então, se você está vivendo uma vida bacana e não tá vendo vampiro em lugar nenhum, agradeço aos Winchesters. Então, tchau. Tchau. Shut up and sit down. Ou essa nova visão que vem aí com a LG. Esqueci o nome da autora aqui, peraí. André Digital. André Bianco, eu acho. Beleza, acabou.